com o pessoal da cozinha. O couro entra macio pra não matar as meninas. Quando eu era sem ninguém, que eu não tinha amor nenhum, o meu coração batia, oh maninha, tum, tum, tum. Todo mundo arranja um bem, eu ficando sem ninguém, e meu coração batendo, oh maninha, tum, tum, tum. Você diz que faca corta, e que navalha corta mais, e a navalha que mais corta é a língua dos rapazes. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Quando eu era sem ninguém, que eu não tinha amor nenhum, o meu coração batia, oh maninha, tum, tum, tum. As moças da minha terra nunca fica sem casar, porque se passar dos 30 ela tem Santo Antônio pra ajudar. E toda meia-noite eu sonho com você, se você duvidar posso até sonhar pra você ver. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Grupo Capote. Oh, cadê? Cadê você? Oh, morena.